Lancer 3, cruzamento correto, reporte pronto para o pushback nesse momento. Aparece pela ponta. Leme 310, informação curso Oscar. Consul 350, já aprovado, copiar. Via Pari Fuca, transição Aracaju, aguarde cópia. Com 096, vai entrar? Estou no 096, autorizado. Juliette para o portão 09. Juliette para o 09. America 220, approved to enter main April to extend 1-1. Approved to enter main April for gate 1-1, American 220. America 220, report when finished. Report when finished, American 220. Puxando a 6310, pronto, cópia. Puxa, na minha 13 no 0, autorizado, Terra Bravo, Romeu Foxtrot, avião pêndulo no 7, outro após DCT. Nível 350, saída Puca, transição Aracaju, decoladão no 0, primeira curva, esquerda, transponder 5503, frequência do controle de Salvador, 120, décima 8. Na 6310, contingimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Desça para 4.000 pés, QNH 10 no 4. 4.000 no 0 no 4, junto 27, não. Papa Romeo November Oscar Whisky. Confirme. November Oscar Whisky. Informações em curso. Romeo. Autorizado, voo local, via corredores, altitude 1.000 pés, decolada 1.7, primeira curva direita, corredor Axé. Aciona 5463, frequência do controle 120.8. Confirma quantos milhas afasta? Número Oscar Whisky, então autorizado voo local, via corredores, decolada 1.7, primeira curva direita, corredor Axé, altitude 1.000 pés. Aciona 0132, frequência do controle 120.8. Número Oscar Whisky, aconselhamento correto. Confirma a autonomia? Acionamento táxi minha torre 118.95. Ajuste 1.0.5. 2795, após Serra VT 367, vou para Serra VT 366, desça para 2500 pés, altímetro na 0.5. Autorizado é sinal do procedimento da renave da pista na 0. Reporte passando Serra VT 366. 1.0.95, reportaremos passando 366, autorizado o procedimento 2795. Papá Romeo, 9.000, Oscar Whisky, livre acionado. 0, primeira curva, esquerda. Transponder 5506, frequência do controle Salvador 120.8. São 3858, confirma o transponder e a primeira aerovia? São 3858, estejamento correto, suporte pronto para o pushback e funcionamento. Para funcionamento, voo 973. Voo 973, pushback com a geração, equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Vamos para o táxi. Sou 366 estabilizados, o 2795. 2795 completa final, chame torre, frequência 1.895. Torre 1895, faz o 2795. E Salvador, azul 2795. 2795, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 089. Autorizado pouso, azul 2795. 9973, VOB de 177. Tem como alternativa Guarulhos em 3 horas e 30 de autonomia. 3 horas e 30, 177 a bordo, alternando Guarulhos, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxi linha. Quando o ponto chama a torre, 1 no 8.95, o ajuste 1 no 0, 1 no 5. Também 15, táxi linha, chama a torre quando o ponto espera 2.5, gol 4.73, equipe táxi. Boa noite, Golonauta 73, ponto para cá. 1-0 para 1. Golonauta 73, autorizado, alinhar e manter a pista no 0. Solos 35, direita solo 219. Livrando o solo 219. Nossa 3 autorizada é colapso no 0, vento 100 grau 08. Tá em cena na 10 com 973. Solo livrou a pista, o azul 2795. Azul 2795. Autorizado táxi via Alfa, quilo para o pátio 3. Previsto 4 Romeu, porém fique atento ao balizador. Alfa, quilo para o pátio, previsto 4 Romeu. Salvador, Oxenai 630 no 0 para o pushback acionamento. Oxenai 630 no 0, pushback coordenação, equipe de solo. Deve acionar, reporte pronto para o táxi. Pushback acionamento de coordenação, reporte pronto para o táxi, Oxenai 630 no 0. Oi, muito boa noite, boa noite, S3, saiu na Dael. 973, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, vou direto Leda. Após 2000, direto Leda, ou 973. Autorizado, alinhada, colapso no 7, metro 100 graus, 08. Ok. Prove it, push back and told the aircraft to descend 10. Report when finished. Can 3858, mantém a posição, eu formo um tráfico realizando push no portão 03, após o início do táxi do mesmo será autorizado para o pushback. Livre da colagem, vindo 100 graus, 109. Pare Momo, transição Frotia, agora helicóptero. Momo, Frotia, agora. Puxa na M300 para o táxi com 153 a bordo. 153 a bordo, confirma alternativa e autonomia. Alternado Salvador com 3 horas e 40 minutos, puxa na M300, perdão. Oceano M310, alternando Salvador, 3 horas e 41 minutos. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via táxi Feinga. Quando pronto, chame a torre 118.95. O ajuste de altímetro no 015. Sensível táxi até o ponto de espera da pista no zero. Quando lá 118.95, ajuste no 015, Oceano M310. Sou 3858, mandando com a equipe de solo após início do táxi. Do Airbus da Avianca, que se encontra através do portão 04, está autorizado o pushback e treinamento, reporte pronto para o táxi. Reporte para o táxi da Avianca, livre para o treinamento, 1096, pronto, copy. Pronto. Voo no 096, autorizado, Serra Brava, Foxtrot Zulu, Vietnã Zulu no 9, Bangu, DCT Abuku, após segue direto. Nível 370, saída Momo, transição Proti, decolada 10, primeira curva, esquerda, transponder 5510, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Bom, 090, autorizado para o Fortaleza, roda no posição 370, vai decolar, vai ficar esquerda, Momo, transição Proti, 510, transponder 108, transponder. Voo 1096, confirma o transponder? 5510. Voo 1096, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Vai ser uma... Espera, pronto. 310, autorizado, alinhar ainda, colapso no 0, 1 no 0 grau, 089. Alinha, decola, pista no 0, chama 310. Chane identificação, chegada bom, que é autorizada. Vê se mantém a 4.000 pés, altímetro na 0.5. 4.000, pode voar pelo? Foi bom, 6.3.3. Então, vamos começar com bom, obrigado, 6.3. Tom 9973 chame Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, correção, 128 decimal 35, a primária, secundário no 25 decimal 1. 2835, opera no 251, no Gol 973. Chame a 3. Seguinte. O 3258 decolou os 49, controle Salvador 208. 208, 308, 58, balanço. Controle Salvador, boa noite, 308, 58, vamos para ti. 3858, contato radar na decolagem suba via saída Momo para o nível 370. Saída Momo para 370, 338, 50. controle da 3858, possibilidade de uma proa mais à frente? Inicialmente mantenha via Momo, temos um tráfego em aproximação pelo setor nordeste. Sente, mantém via 3858. Gol 109 para o táxi, 156 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, alternando São Gonçalo. Bolo 096, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via Pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, 1895, altímetro no 0, no 5. Táxi autorizado até o ponto de espera, via Pátio Uni Índia. Vamos lá, 1895, gol 095. Solo, boa noite, de Sideral, Serra Delta, Juliette. Serra Delta, Juliette, prossiga. Senhores, muito boa noite, nós estamos com o equipamento fazer um cheque do ELD. Vamos fazer, um cheque do ELD nesse, por alguns segundos, aproximadamente 2 cheques, por 3 segundos cada um. Serra Delta, Juliette. Vamos agora. Oxané 6310, cruza agora o nível 140, chame Recife na frequência 126.85, alternando 25.45. São dois cheques de 3 segundos cada um deles. A gente aguarda a autorização, Serra da Presidente. Na escuta. 5, alternando 25.45. Observador, boa noite, Azul 2782, a sua identificação após o abdu de Voimari para a chegada a Mari, informe unidade de tecido. Identificou após o abdu de Sangue Mari, portão de áudio descido 2782. 00 grau 099. Autorizado, aliás, decolar o voo 090. Acho que está presente, vou ir para Ipe para ingresso no corredor Interlagos. Oxané 6313, vou encerrar a vista 367 para procedimento R nave, desço para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5, você pode estabilizar. Alô, 367, isso, confirma? Controle, confirma, alô, 367 ou 366? 367 para início do procedimento. Após 367, vou 366. Então, levo 367 para início. Eu meia 2782, vou ITAP. Azul 2782, cotejo. Confirme, vou ITAP o 2782. Confirmo. Vou ITAP 2782. Problemas com isto? Problemas com isto? Agora por isso, não escuta, precisa? Informo que recebo altimetria de 1.300 pés. Desse mantenha 1.000, o ajuste é 1.0 no 5. O 903 está mantendo 1.000 pés, senhora. Vai efetuar o teste de recuperação. Gente. Dirigindo 4.063. 58. Prossiga na escuta. Tube mantém a nível de voo 350 e chame Recife na frequência 12685, alterna 125, decimal 45. 350 ao nível, chamando com Recife, mano, 135, obrigado, boa noite. Máximo, foi autorizado o procedimento terminado a partir do carro de 367, poxa, né, 6313. Controle Salvador, Azul 4298, chama Azul 4298, a sua identificação dessa via chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 0 no 5 e inicie redução para 2409. Via Mari para o 060, redução 240, Azul 4298. Bono 096, contato radar na decolagem, suba via Momo para o nível 370. Via Momo 370, gol. Bono 096, autorizado direto Cogbo. Direto Cogbo, obrigado, 096. O BRNCC, um sistema na internet, que você pode colocar no Google alguma coisa assim, seria no caso da empresa, acho só por isso. Em registro e fazer o registro lá da aeronave para fazer esse teste. Porque caso contrário, sem ele ter essas informações, ele não poderia autorizar, porque a partir do momento que aparece o Welch, ele teria que acionar os recursos e não teria como entrar em contato com a empresa ou com quem seria responsável. Peço, eu lhe agradeço, mas isso foi feito pela empresa. Nós não fizemos ontem isso, seria o nosso teste ontem, não foi feito porque ontem nós não tivemos tempo de fazer a solicitação. A solicitação foi feita para hoje. Vou passar essa informação pra ele. Zero como final. Sim, a gente vai manter como final então. 350. 1096. Salvador, 2782, para o nível de descida. 2782, desço para o nível de voo 050, ajuste 1015. 050, ajuste 1015, após ETAP voa. O Duna ou o Sierra Victor? 3,5. 782, tem condições de cumprir o procedimento em nave? Afirmativo. Aguarde para o Sierra Victor 3,6. Aguardando após o tapo Sierra Victor 3,6. Estabilizado, 6,3. 6,3,1,3, complete a final de chame torre 1,18,95. Obrigado. Azul 2782 mantém velocidade máxima na descida de 2309. 2309 na descida 2782. Chame 313, pouso solicitado no 0, vento 110 graus, 099. Gente, azul 4298. Azul 2782, está presente, voo Serra Victor 366. Está presente, Serra Victor 366-2782. No dia da data de 14, está acontecendo alguma discrepância. Para evitar qualquer problema, danos e coisa, a gente cancela o cheque, faremos o cheque amanhã. Obrigado, bom serviço, obrigado por essa cooperação de vocês aí. Sete, boa noite. Controle de Salvador, se for necessário, 2782, consegue manter 2409. Gente, autorizado, desça para 4000 pés, ajuste no 015. Autorizado 2409 para 4000 pés, no 015, 2782. Autorizado Guarulhos, nível 340, Amperes do Luno Zero é a rota. Cola do 1-0, abertura da EL, transição ótima. Com curva à direita, aciona 5-5 no 3 e a saída é 1-2-0-8, da 3-8 no 5. Correto, chama pushback acionamento, da 3-8 no 5. Camarada, pushback acionamento. Obrigado. A 3305, boa noite. Aciona a identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 015. Chegada Mari, identificação dessa 050, no 015, ajuste. Direto Mari, para a Azul 4298, com essa redução de velocidade para 2209. 2209. Azul 4298, informe razões de descida. 4298, agora durante a redução está no 700, agora vai para 1.200 descida. Azul 2782, informe razões de descida. Mantendo 1.500 o 2782. Agora o 4298. Sérgio, azul 4298. Azul 4298, informa o tráfego. 10 horas, 10 milhas, rumo Nordeste, 1TR72, cruzando o nível 1-10 e descido. Sim, deixado na frente dele. Vai atrás. No 4298, dá presente, vou encerrar a Vita 366. Encerra a Vita 366, pode acelerar o 4298. Critério do comandante. Ah, bom, tem que estar na frente dele, esse? Agora sim. Ok, 4298. Azul 2782, deterração para o sequenciamento, curva esquerda para o 030, seu limite é a radial 280 Salvador. Curva esquerda, cumpriu a prova? 030, limite a radial 280 de Salvador. 030, Serra Radial 280, Salvador 2782. Azul 4298, desce para 2500, pé. 2500, para 298. Azul 9148, acione identificação, desce a Via Mari para o nível 060, ajuste no 095. Via 060, 3305. 3305, reduza a velocidade para 2209, número 3, na aproximação. 2209, no 4298, informa indicada. 220. Bem. Azul 2782, reduza para 1809. 1809, 2782. Romeu 782, pode reduzir até mais aí pra não complicar. Obrigado, comandante. Controle solicita que reduza para 1.70, tem condições? Vai reduzir pra cair na coerência, obrigado. Vai seguir tráfego da companhia 72782. Mandei pro trabalho de transferência. Não copiou a última informação, recebe por vezes a frequência da torre entrecortada, o número 3. Número 3, chame em controle Salvador 1208. 1208, o número 3. Zoom 9148, reduz a velocidade para 2309. Controle Salvador, 903. Movendo aeróstico ao ISP, corredor AXE1 no meu pé, reporte farol da barra. Reporta farol da barra, 903. Azul 2782, agora duas milhas, puder, noroeste de Salvador, reafirma a navegação na Prodo Serra Victor 368. Na Prodo Serra Victor 368, confirme? Afirmo, inicialmente 368. 368... O 2782. Dan 3815 com 172 a bordo. Alterna com fins 4 horas e 4 minutos para o táxi. Do 2782, desça para 2500, pés agora de favor, Serra dos 3 minutos. 2500 pés, aguardando o Sierra Victor 366. Ponte 0518, 995, uma boa noite, bom trabalho. Azul 4298, está autorizado, R9, repórter estabilizado. Ativo, repórter estabilizado, 4298. Azul 2782, a presença está autorizada com a Serra Victor 366, autorizado procedimento R9, repórter estabilizado. Boa, Serra Victor 366, autorizado o R9 da 102782. 2782, para informação do comandante, informa que irá seguir tráfego da companhia, agora no Serra Victor 366, cruzando 4.500 pés em descida com grau de 200 e reduzindo. Ciente, a gente vai reduzir ainda mais aqui o 2782. O azul 2782 está autorizado a manter a presente velocidade sem separação com o tráfego. Ciente, 2782. 3305, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 5. Da presente, está autorizado o Val Serra Vita 368. 4.000 pés, 0 no 5, direto Serra Vista 368. Azul 4298, complete a final de chame torre 11895. Direto 95 a 298. Salvador Azul 4298, final BR9, visual, volante estabilizado. Posterizado, pistola 0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Livre pouso 305, a partir do Serra Vida 368, está autorizado o procedimento R9, após o 66, pode estabilizar. Após o 368, autorizado R9, vai reportar o 366. Do 91148 cancelada a restrição de altitude em SAP, desce para 4 mil pés, ajuste no 0 no 5. 4 mil no 0 no 5, que restrição já... Cancelada a restrição de altitude em SAP. Azul 2782, complete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. Torre Salvador em 119, ou 118, 95, 2782, boa noite. Torre Salvador, boa noite, é o Azul 2782, estabilizado na R9. Tá, 1-0. Azul 2782, boa noite, número 2, agora de pista livre. Agora é a pista livre 2, 7 no 2. Após o TAP, vou Serra Vitor 368. Após o TAP, Serra Vitor 368, nós vamos encontrar ele. Quatro 298, solo 14, direito 219. Direito 219. 4305, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 3295, obrigado, tá? 6607. Lembrando, acho que foi o uísque, confio para o controle as intenções do comandante. 298, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. O Azul 9148, está autorizado o CRV 366 da presente, desça para 2500 pés, ajuste 1015. Autorizado R9 e reposto estabilizado. 1266, 10.500 e 15, autorizado R9, chama estabilizado. 9148.